Gente, devo ter falado de 90 no 805. O 606 tá autorizado, Alfa Juliette Portão 2, ok? Alfa Juliette 2, o 606. Portugal 0 2 4 right, copy? Correto, Portugal 0 2 4. Clear to Lisbon, flight level 350, via Pozulu 10 until Natal, then according to the flight plan route. After takeoff, turn left to Puka, departure, and Zipa transition. Squawk 5006, control 109 at decimal 35. Clear to Lisbon, flight level 370, Pozulu 10 until Natal, and flight plan route left to Puka. Depart transition, squawk 4006, and departure 119.45, have ground 024. Okay, flight level 350 and code is 5006, okay? 5006. Okay, report right to push. To copy, ground 024, obrigado. 805, decola 58, controle 1935. 1935 para o controle, gol 1805, tá bom. Salvador, the Foster, good evening, go 1805, we are passing 2000, climb to level 370. Good evening, go 1805, radio contact from departure, climb to level 370, Puka departure. Puka departure, climb to level 370, go 1805. Azul 4062, 220 nós. Quatro zero meia dois, copiou o controle? Negativo, senhor. Salvador, 4062, repita aí, não entendi a informação. 220 nós. 220, 4062. No 643, desce para 2000 pés. 2000 pés, ajuste 10114, livre LS, é posto estabilizado. 2014, livre LS, para estabilizado, com 643. 4062, vetor radar para sequenciamento, esquerda para o 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao loco, 4062. 4062, desce para 3000 pés, ajuste no 014. Para 3000 com 1014. Voo 5899, a sua identificação desce ao nível 060, chegada máxima. Identificou a obrigado. Estou no 643, sobre vetor, agora na proa 210, proa 210, aguardando o vetor final para o localizador. Esquerda, proa 210, voo no 643. O 1805, call now receive center frequency 12685 if unable, 12545, bye bye. Receive now 12685 or 12545 to go 1805, good day sir. No 643 para o localizador, agora para o 155. Para o 155, reposta estabilizada. 155, informe estabilizado localizador. Gol 1643. Azul 4062, agora completa direita para o 060, aguardando final para o lock. 060, aguarda. 4062. O azul 4062 para o lock agora para o 080, descendo para 2000 pés. 80 para 2000, 4062. 5899, redução para 250. Redução. Request pushback, Satan. 0024, clear, push and start, we're back to for taxis. Alright, push and start, they're calling for taxis, 0024. No localizador visual com 10, voo no 643. Voo 643, chama a torre agora, 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado, voo 643. 4062, está livre LS, reposto estabilizado. Voltará, 4062. Salvador, boa, pela 3226, pela 7.1801, 1.0. Botão 3226, sua identificação, desce ao nível 060, chegada Mari. 5899 está reautorizado 50050. 4062. Do 4062, Torre 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado, bom trabalho. Senhor. Da presente sobre vetor, mantenha presente proa, aguardando vetor final para o localizador, descida para 3.000 pés. Presente proa 3.000, confirmando o ajuste de vetor. 1.0 no 4. Está repetindo aí. Azul 4.062, final de 10 milhas. Azul 4.062, mantenha aproximação, repartição dos terras. Apontará no externo, 4062. Então, era Portugal 084, aí vou ter. Portugal 024, clear taxi via Apron 1, India, Alpha. Holding point runway 10, request for departure, KNH 1014, Portugal 024. KNH 1014, via Apron 1, India, Alpha, holding point runway 10, Portugal 024. Uno 643, solo aos 11, táxi via Alfa, reporte antes do taxiway Juliette. Táxi via Alfa, Juliette, confirme as instruções, por favor. Táxi via Alfa e reporte antes da taxiway Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, por 643, grato. 070, reporte estabilizado. 2070, reporte estabilizado. Vento 090 graus, 069. Teve pouso no 04062. Oito, nove, nove. 5899, completa com a torre agora, 118.6, bom pouso. Duna 5899, mantém aproximação, repartição externo. Pode. 2.6, padaria voadora, está presente. Autorizado Duna, desce para 2.000 pés, ajuste 1.0.4, livre LS, reposto estabilizado, 3.2.2.6. Duna, 2.000 pés, 1.0.4, livre LS, 3.2.2.6. Golo 643, táxi via Juliette, gate 06. Juliette, gate 06, Golo 643. O 4062, solo aos 15, livrando a direita, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3. Libra Fox, Alfa e Kilo pro pátio 3, 4062. TAP. Na frente de TAP, deve ser 050, 2896. Jet 5899, livre pouso pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 08 mais. Tá livre 1-0-5899. Solo Salvador, boa noite, gol 1714. 1714, aguarde o copo em 1-8, decimal 6. 3-8-6. Bruno 714, não escuta, para copo? Para copo, é 6 da Bravo. Bruno 714, Aracaju, autorizado nível 230, decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo. Pajamo direto Aracaju. Controle Salvador 1-19-35. Aciona 5-0-2. Gol no 7-1-4. Autorizado Aracaju, 230. Saída Puca, transição Jano. Pois DCT. Decorada 1-0 com curva esquerda, controle 119-35, transponder 5-0-2, gol 1-7-4. 1-7-4, me confirmando a saída Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju. Correto, sendo para posicionamento, gol 1-7-4. Chama na frente. Agora, Portugal 0 to 4, holding point 1-0, ready for departure. Portugal 0 to 4, line up and wait. Para aproveitar, né? 1-0, porque já lá é direito fora. 5899, solo aos 1-9, livrando a direita, táxi Alfa, quilo, pátio 3. Alfa, Kilo, Pat 3. Em alta velocidade até a ETAP? Mas em high speed até a ETAP? Positivo, número 1 para pouso, 896. Gente, vamos marcar então high speed até a ETAP. Salvador Airport, Gazeta, confirm the approach frequency. 11935. 11935, tá ligado. 60 na proa de Bonf. 60 Bonf, 291. Portugal 024, clear to take off, wind 100 degrees, 06 knots. Let's take off on that 10, Foxtrot 024. Observador visual com a pista, 3226. 3226, agora com a torre, 118,6, bom pouso. 18,6, graça. Portugal 024, airborne at 21, departure 119 and decimal 35, boa noite. 119 and 35, boa noite, Portugal 024. The first one is Portugal 024, 1700 on book departure. Portugal 024, radio contact on takeoff, launch level 350, book departure. Level 350, book departure, Portugal 024. 3226, passando estabilizado externo, baixar travado. Boa noite, T3226. Livre pouso, pistão na zero, vento 1 a 0 graus, 069. Livre pouso, pistão 1 0, T3226. TAM 3891, dá presente, está autorizado pelo. Vai voar na proa de pelo 3891. TAM 96, continue descida para 2000 pés. 2000 pés na proa de Duna, ajuste 1094, livre LF. descente para 2000 no 094, na proa de Duna, gol no 896, autorizado VLS. Boa noite, Trip 5344, a senha identificação, desce ao nível 060, chegada a Mari. 060 na Mari, 5344. Confirma indicada, 5344. 280. 280, sente. Tá 3891, confirma indicada. Tá mantendo 270. 7270, tem condição de manter até pelo? Olha, infelizmente tem abaixo do nível 100, tem que ser 359. 725. É isso, abaixo do ponto é pelo. A Salvador é Portugal, Zero to Force. Ah, quero repetir do Zipar, direct. É Portugal, Zero to Force, stand by. Sai mais, Zero to Force. Oi, Salvador, gol. 1714, posição 05, para pushback, acionamento. 1714, autorizado. Pushback, chama pronto para táxi. Autorizado, chamar para táxi, gol 1714. Pushback do tráfego da Gol no gate 5, aguardar que o mesmo se posicione na saída do pátio 3 e assim que ele livrar a Juliette, ingressa para o gate 7. 3226, a gente vai aguardar o gol. 1000 pés, ajuste 1-0 no 4. 4014, 3291. Bom dia, TAN 3600, senhor identificação, desce ao nível 070, chegada a Mari.